Half of my I am back. Por aqui, Ricardo Borges, na rede internacional Target Radios, a maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Excelente sábado! E que seu final de semana seja totalmente sensacional. Acompanhamos a edição da manhã do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com. Hoje, dia 11 de setembro de 2010. E na manhã de sábado, o som mais votado no portal da Target foi Teenage Dream, de Katy Perry. A Katy vivendo uma semana sensacional no Pop Hits. Número 2 na manhã, Half of My Heart, John Mayer. No terceiro lugar, Rihanna, também arrebentando de som novo, Only Girl. Teve ainda Rory, Diga Que Me Quer, na quarta colocação, e o som de Yolanda Be Cool, Andy Cup, We Don't Speak Americano, quinta colocação na manhã. Bom, à tarde pode estar tudo diferente. Clica aí na referência para o mundo, www.targetw.com. E aí você pede seu som preferido quantas vezes quiser. É o ouvinte da Target que manda aqui no Pop Hits. Milhares de rádios afiliadas à Target em todo o planeta, para milhões de ouvintes que nos acompanham através da Target International. Tenham todos um ótimo dia. Fica com Deus aí. À tarde a gente se encontra. Bye bye. E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.